Aberto de terça a quinta, das 10 às 19h30. E sexta e sábado, das 9 às 20h. E aos domingos, das 10 às 14h30. Aqui o diferencial é sua satisfação. Agora ficou mais fácil servir as Forças Armadas. Você, jovem do sexo masculino, que possui CPF, poderá acessar o site alistamento.eb.mil.br de 1º de janeiro até 30 de junho do ano que completar 18 anos de idade e realizar o seu alistamento online. Caso não tenha acesso à internet, dirija-se à Junta de Serviço Militar de seu município e faça seu alistamento. Serviço Militar e você. O Brasil é mais forte. Ai, minhas amigas de trabalho, bem-vindas ao Sol da Saúde. Estamos recebendo o Carlos, que é de Ipatinga. Oi, seu Silvio. Vamos então à pergunta que vale a oportunidade para você cuidar melhor da sua saúde. Qual é o único plano de assistência em saúde que dá descontos em consultas, exames e cirurgias? Você não precisa mostrar as opções, não. É claro que é Promédico Saúde. Acertou! Promédico Saúde, 3617-6207. 3617-6207. Essa é a sua rádio! Tocando mais música. 10h54. Alô, Bebe, dobra a produção aí. Espetinho do Edson, o ponto certo de parada após seu horário de serviço é aqui. Temos espetinhos de vários sabores, cerveja geladíssima, refrigerante, suco natural e uma novidade. Também estamos servindo pão com linguiça, arroz com vinagrete e porções de carne de porco e boi. Venha conferir. Estamos localizados em frente à Escola Bias Fortes, no centro de Alvarenga. Aguardamos sua visita. Venha saborear nosso tempero. Tem crédito consignado no Sicoob Credicop para aposentados e pensionistas do INSS, servidor público e funcionários de empresas conveniadas. Com a ajudinha do Sicoob Credicop, você organiza sua vida e realiza mais. Aproveite as melhores taxas com parcelas que cabem no seu bolso. Passe no Sicoob Credicop e contrate. Sicoob Credicop. Faça parte. Ó o piseiro! Do piseiro pro fog, do fog pro piseiro, viu? É isso mesmo. Opa! Alô você, alô você! Alô cliente amigo, alô cidade, alô Tarumirim região, como é que você tá? Olha só, gente, atenção, hein? Alô, trabalhador brasileiro! Alô, cliente amigo! Você vai construir ou reformar? Vem pra loja Casa e Acabamento de Tarumirim! Olha, lá você vai encontrar tudo que a sua casa merece pelo melhor preço e condição de pagamento de Tarumirim e região. Aô, potência! Olha só, gente, alô você que tá me ouvindo. Alô, maravilha. Ei, atenção, cliente amigo. Tem porcelanato, cerâmica e argamassa de qualidade. É na Casa e Acabamento de Tarumirim. É potência de preço baixo pra você. Vem comigo. Tentei te ligar, não vou conectar. Você vai com mistura com o evento. Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente tiver friado, deixa eu esquentar. Eu vou passar na tua casa, para um beijo na tia, chama mais 100%. Olha só, atenção você que tá me ouvindo. Alô, Tarumirim região. Também temos toda a linha de louça e metais. É isso mesmo que você ouviu. Eu falei torneira e louça sanitária. Pelo menor preço e qualidade de Tarumirim e região. Venha conferir. Aô, potência. Casa e acabamento é o lugar certo pra você. Olha só, gente, atenção você que tá me ouvindo. Alô, você. Na Casa e Acabamento você vai encontrar tintas Coral e Sherry Williams e artigos de pintura em geral pelo melhor preço da região para você, viu? Preparamos também tinta manipulada. É isso mesmo, você escolhe a cor e a gente faz na hora a cor que você deseja para deixar a sua casa do jeito que você gosta. Solta o som aí, meu DJ! Olha só, atenção você que tá me ouvindo. Alô, você de Tarumirim região. Alô, cliente amigo. Olha só, pessoal. Venha conferir essas e mais novidades na melhor loja de Itarumirim. Estamos localizados na rua Vicente Batista Bastos, número 82, bem no coração da cidade. Segura! Anota aí para contratar nossos serviços e falar com a nossa equipe de atendimento. 033-999-77-1253. Pode chamar, pode chamar. Também no nosso WhatsApp, para melhor comunidade. Pensou em construir ou reformar? Estamos à disposição para ajudar, viu? É Casa e Acabamento de Itarumirim. Aô, potência! Essas são as novidades da nossa programação. Eu vou botar meu passarinho no carro. Vou botar meu passarinho. Mas aí, eu vou botar. Ok. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Here, Dance Music. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar uma castoma com. Sorry. Okay. Number one station in Brazil. Eu já te superei. Certeza eu superei. Aqui, aqui. A música a não música para. É uma atrás da outra. Exe 59. Se eu me humilhar diante do teu altar. Deus me fez seguir. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando. Deus, o milagre sou eu. E está entrando no ar o programa da Igreja Evangelho Vida em Cristo, na direção do pastor Zé Alves Ferreira. Eu creio e tenho fé que todos passaram o final de semana abençoado, que é o sábado, que é o domingo, né? É o primeiro dia da semana. Eu creio que todos estão felizes e satisfeitos. Muito teve encontro dos pais, muito encontro das mães, né? É, reunido nesse final de semana e muito interessante também que teve, né? É, nesse final de semana, final do mês, né? Eu creio que tudo está feliz e satisfeito. Mas existe muito também que passa por aflição, passa por tribulação. Muitos acham que não vai conseguir. Muito acho que as coisas estão muito difíceis. Eu quero dizer para você, até para Jesus, chega um tempo, ele passou fome, né? Ele deu fome, né? Quando ele estava no deserto, tentado pelo diabo, né? Ele passou por luta, né? Que ele foi preso, né? Ele apanhou na praça, né? E foi muito açoitado, né? Então, se Jesus, né, Filho de Deus, passou por tudo isso, e nós também, que é filho também, não vamos passar, né? Então, quer dizer para você que Jesus, no passado, ele sofreu para mostrar para nós, um exemplo para nós, se nós começar a passar por algum problema nessa vida, saber que primeiro Jesus passou, né? Se nós estamos sofrendo, primeiramente, quem está sofrendo é Jesus por nós. Né? Pagar o nosso pecado, nossas falhas. Né? Então, quero dizer para você nessa tarde que Jesus veio para repreender todo tipo de enfermidade. Ele veio para repreender todo tipo de problema. Nós não temos mais nada mais. Todos os nossos problemas foram depositados no Senhor. Sabe por que eu digo para você nessa tarde? Na Bíblia diz que verás glória de Deus, né? E na palavra de Deus também diz também que Jesus não veio para o são, veio sim para os doentes. Então nós não temos mais nada, porque nós conhecemos Jesus, nós estamos libertos por Ele, nós estamos transformados por Ele, nós sentimos uma coisa gostosa por Ele, nós choramos na presença dEle, nós alegramos na presença dEle, tudo está na mão dEle. Né? Então vamos ler a palavra de Deus. Convido você, sua família, para nós ler a palavra de Deus nessa tarde. Você prepare teu copo com água para nós consagrar, né? E você também, né, talvez, sentir de Deus também, coloca uma peça de roupa para se consagrar nessa tarde, do seu filho, da sua filha, né? E depois ele vestir, receber a unção do Senhor. Aí está em você, né? É bom colocar, né, aquela pessoa, aquele filho ou aquela filha, aquela pessoa que você quer tanto bem, né, que é viciado, né? Chega o final de semana, não tem paz mais. Nem ele tem e nem a família dele tem. Fica preocupado com ele, aonde ele está andando nesse momento, o que que está fazendo nesse momento, né? Então, é o melhor que você faz nessa tarde. Coloca uma peça de roupa dele ou dela para se consagrar nessa tarde. E depois que ele vestir, vai receber a unção do Senhor, vai repreender todo o vício que tem. Você crê? Eu creio. Só você ter fé, né? Então vou ler a palavra de Deus que você tem cor lá em Lucas, capítulo 13 e o versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali está uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente. Havia 18 anos ela andava encurvada. De forma alguma podia adireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos sobre. Imediatamente ela se direitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, dirigiu-se da sinagoga e disse ao povo: há 6 dizem que ele deve trabalhar. Venha para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desamarrar no sábado o seu boi ou jumento do tabulaco e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não seria no dia de sábado ser libertada daquilo que a prendia? E tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então, ouvinte da palavra de Deus, aqui fala que Jesus, né, estava passando sábado ali em uma das sinagogas, né? Ali tinha uma mulher que andava encurvada, né, uma doença, e tinha 18 anos que ela andava encurvada, mas uma doença que não é para os médicos da terra. Aquilo é um espírito que pousava sobre ela e ela andava só encurvada. Ela não podia de maneira nenhuma a se direitar-se. Então Jesus, vendo que a mulher, disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Ali aconteceu que muitos ali passaram: olha, e não podia curar no outro dia, vinha ser curar no sábado, trabalhar no sábado, né? Quer dizer, desde que no sábado não podia trabalhar, né? Então, o que é que disse? Jesus disse para ele, falou assim, olha, dia de sábado, você não tira o seu gado lá do curral e leva para beber água? Essa filha de Abraão tinha 18 anos atrás, tinha trazido ela presa. Analisou bem? Né? Analise bem. Uma pessoa, 18 anos andando encurvado, ou encurvada, e ali é um espírito que não deixa aquela pessoa se endireitar, não deixa aquela pessoa ser feliz, não deixa aquela feliz, que a pessoa ter paz, não ter alegria nem felicidade. Então andava encurvada, né? Talvez ela estava conversando com seu esposo ou esposa, né? Aquela pessoa que andava encurvada diante de um espírito, né? Estava conversando ali com aquela pessoa, mas aquela pessoa não tinha paz, né? Tinha um coração cheio de mágoa, um coração tribulado, um coração aflito, né? Mas ele tinha 18 anos que aquela mulher andava encurvada diante daquele espírito, né? Ela não podia se endireitar, se ver as estrelas. Ela não podia ficar na posição, ver o rosto do seu esposo mais. Né? Ela não gostava de entrar em uma sociedade porque todo mundo ia reparar ela. Porque ela andava encurvada. Aquela mulher não tinha paz. Aquela mulher não tinha alegria. Ela estava no meio da sociedade. Ela mostra a mais pequena de todas. Ela é criticada. Então Jesus passando um da sinagoga no dia de sábado, viu aquela mulher encurvada, diante de um espírito. E Jesus chamando ela, falou assim, está livre dessa enfermidade. Ali eles falaram, quem é esse, né? Que no dia de sábado trabalha. Quem é esse para fazer essa maravilha de sábado? De sábado não é dia de trabalhar. Mas eu te pergunto nessa tarde, se um da sua família está andando encurvado diante de uma enfermidade, diante de uma situação difícil, diante de um casal destruído, andando encurvado ali porque o seu casamento está destruído. Aí no dia de sábado, né? Que Jesus usa um homem de Deus, um profeta, e lá na tua casa, para orar para a sua família, para a sua família sair daquele curvamento, daquele espírito que está fazendo a família ainda encurvada. E chega ali aquele homem de Deus, começa a clamar a Deus. E aquela família começa a levantar a cabeça. E começa a glorificar a Deus. E começa a sentir uma coisa gostosa. Hã? E aí? Aquele espírito saiu. E aquela família ficou liberta. Que a família ficou abençoada. Analise bem, se for um dessas pessoas, né, que é contra trabalho no dia de sábado, e ele está passando por essa pressão, passando por essa tribulação, andando encurvado diante desses problemas, será que chega o homem de Deus para orar a favor dele? Fala assim, olha, hoje não. Hoje é dia de sábado, hoje não é dia de trabalhar, não. Ele vai falar isso? Lógico que não, né? Ele vai receber oração para receber as bênçãos maravilhosas da mão do Senhor. Na palavra de Deus, disse que a mulher andava encurvada tinha 18 anos. Que a mulher enferma. Mas a enfermidade, que aquela enfermidade não era na carne. Se médico batesse o aparelho e não achava nada que a mulher na carne dela. Na mente dela não tinha nada. Porque aquilo é um espírito que está sobre ela. Mas ali quando Jesus repreendeu aquele espírito saiu dela. E ela se direitou e começou a glorificar a Deus. Começou a agradecer a Deus pela vitória. Né? Quantas pessoas estão andando curvadas diante de um problema? Acho que não vai conseguir. Quantas pessoas estão andando curvadas diante do amizade que tinha e já não tem mais? Aquela pessoa não gosta mais, não quer comunicar com você mais. Você acha que isso é normal? Não é. Isso é um espírito que entra, né? Para trazer contenda, para trazer divisão, né? Mas Jesus chegou, não só no dia de sábado. Ele chegou na segunda-feira. Ele chegou no domingo. Ele chegou na segunda. Ele chegou na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todos os dias, Jesus está presente ao nosso lado. Talvez você esteja encurvado diante de um problema que você acha que não vai conseguir, né? Você acha que está presa. Você acha que não tem mais felicidade porque você está andando encurvada, né? Você passa perto de uma pessoa, passa perto de outra pessoa. As pessoas estão alegres, estão felizes, satisfeitas. Mas você não está. Porque você está andando encurvada diante de um espírito. Quantas pessoas, né, já colocou as plantas dos pés ali na igreja e vai ver a vida em Cristo com peso. Chegou ali curvado diante de um espírito que está sobre aquelas pessoas. Ali que as pessoas recebem oração. As pessoas falam com nós, falam assim, olha, eu estou até mais leve agora. Eu estou sentindo uma paz. Eu estou sentindo uma alegria, uma felicidade. Meu corpo está leve. Mas por quê? Que aquela pessoa andava encurvada. Ou encurvado diante do espírito que não deixar que a pessoa ser feliz, não deixar que a pessoa ter paz, não ter alegria e nem felicidade. E quantas pessoas, não é só 18 anos não, quantas pessoas têm 50 anos andando encurvado? O espírito pesa sobre a pessoa anda encurvado. Mas o dia que faz um conserto com Deus, vem a alegria, vem a paz, vem a felicidade. Aí ele começa a testemunhar aqui que Deus fez na vida dele. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria, não tinha felicidade. Mas hoje eu tenho, mas por quê? Tem 50 anos que ela andava encurvado. Diante de um espírito fazia andar encurvado. Quase com a boca no chão, quase com a testa no chão. Né? Andar encurvado, não gostar de sair de casa. Eu saí de casa, todo mundo fica olhando para o meu lado, porque estava andando encurvado diante de um espírito. A tudo que eu faço não dá certo, porque se você está andando encurvado diante de um espírito. Todo serviço que eu arrumo, daí a pouco eu perco esse serviço, porque você está andando encurvado diante de um espírito. A minha empresa não está dando certo, meu comércio não está dando certo, porque você está andando curvado. Porque o Espírito está fazendo você andando curvado. Né? E quanto tempo tem isso? Tem um mês, dois meses, ou 30 dias, ou 30 anos, ou 50 anos, que você está andando diante desse Espírito, não deixa você ter paz. Você olha para o lado de uma pessoa, olha para o lado do outro e fala assim, olha, pessoa tem muita paz, pessoa tem muita alegria, a família de fulano é muito abençoada, minha família do jeito que está, uma situação difícil, né? Não tem paz, não tem alegria, porque só família e você estão andando curvado diante de um espírito. Esse espírito precisa sair no nome de Jesus Cristo. Aquela mulher há 18 anos, analisou bem? 18 anos curvado, né? E muitas vezes, o olho gordo, né, sobre você, né, a pessoa tem olho gordo no seu comércio, e você pensa, meu comércio já está quase fechando, porque você está andando diante do espírito, você está andando curvado. Mas nessa tarde eu creio que você vai receber a tua vitória. Você vai levantar a sua cabeça e falar assim, hoje eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da minha paz, eu tomo posse da minha alegria e da minha felicidade. Então é hoje. Hoje é dia da tua vitória. Só você abandonar tudo nesse momento. Talvez você ligou seu rádio agora e nesse momento você está começando a ouvir a palavra, a mensagem dessa tarde, que está escrita em Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Fala sobre uma mulher que andava encurvada diante de um espírito, né? E Jesus passando da sinagoga, né? E repreendeu aquele espírito que estava naquela mulher. E todo mundo dizendo, falando assim, olha, seis dias que é missa trabalhar, logo trabalho no dia de sábado. Eu quero dizer para você, é pecado trabalhar no dia de sábado, é pecado trabalhar no dia de domingo. Na palavra de Deus diz para nós trabalhar, para nós não ser pesado nosso próximo. Então, quero dizer para você nessa tarde, Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E quer dizer para você nessa tarde, nós te leva a mensagem de Deus em cada canto dessa cidade, desse país, de outro país, de outro estado, né? Nós somos pedrejados para alguns, mas para muito glorificar a Deus pelos programas maravilhosos que Deus colocou para nós fazer. Então, quero dizer para você nessa tarde, você que anda encurvado, você anda prostrado, você acha que não vai conseguir, você acha que não tem mais solução, há solução. E a nossa solução vem lá do Pai Celestial. E por isso, eu quero dizer para você nessa tarde, você que está encurvado diante de uma coisa que você acha que não vai conseguir, curvado diante dos seus documentos, está na justiça que não saiu o seu benefício ainda. Você está andando encurvado, mas Deus vai entrar em providência nessa tarde. E você vai cantar um hino da vitória. Você que está andando curvado, prostrado, acha que não vai conseguir. Você chega em casa, está ruim. Você sai para a rua, está ruim. Onde você vai, está ruim. No serviço, está ruim. Porque você está andando curvado diante de um espírito. Então, nessa tarde, eu creio que o Senhor vai repreender esse espírito que está sobre você e sobre sua família. Assim, no dia de sábado, e passando da sinagoga, repreendeu aquele espírito que está sobre aquela mulher. E aquela mulher se direitou diante do nosso Pai Celestial. Quantas pessoas que andam curvadas. Quantas pessoas que andam com a sua vida destruída, mas quando coloca os pés na igreja, eu não vou dizer a placa da igreja vida em Cristo, não, outra placa de igreja, né? Chega ali aquele espírito que está andando, você andando curvado, você é direitado na hora, e você sente uma coisa tão gostosa, Que aquele mesmo momento que o Senhor repreende aquele espírito que você andar encurvado, de 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou um ano, o Senhor repreende aquele espírito e coloca dentro de você o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo para fazer morada. Aí você sente uma coisa gostosa, você sente um alívio, você dá vontade de sorrir, você dá vontade de chorar, e as pessoas veem você chorando, fazendo coitado, coitado de fulano, de ciclano, tá, ele está sofrendo, não está sabendo, você está transbordando de bênção e vitória, que o Senhor te visitou, te encheu de paz, te encheu de alegria e de felicidade. É isso que Deus faz. Que muitas vezes a pessoa passa, fala assim, fulano parece estar triste, parece que a pessoa está aborrecida e não sabe a felicidade que ele está. Que eles não conhecem. A pessoa não conhece. As pessoas não conhecem o trabalho de Deus na vida do teu filho e da tua filha. O mundo não conhece. Não conhece. Você sabe que não conhece? Não conhece. Talvez lá vá passando o irmão cheio da graça, cheio do Espírito, né? Muito abençoado por Deus. O mundo olha e fala assim, olha, sujeitinho esquisitinho, né? Parece que está aborrecido, parece que está triste, não sabendo que está triste é ele, traz triste é ela. Por quê? Porque não está recebendo. Que aquele humilde irmão, que é o humilde irmão, está recebendo. É a unção de Deus. A pessoa está rindo, está alegre, mas um momento, é um instante, é um dia, dois dias, três dias, daí a pouco, a alegria acaba, a felicidade acaba, né? Aí depois mesmo a coisa chupou limão, né? Mas o servo de Deus é a sede de Deus. Mesmo eles passando por tribulação, mesmo eles passando por aflição, mesmo eles passando dias mal, mas eles sente o toque do Espírito Santo, eles sente ao Espírito Santo morando dentro dele, ele sente alegria, por fora vem a tristeza, mas por dentro ele está transbordando de bênção e vitória. E na palavra de Deus diz para nós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E você também, que está ouvindo a palavra nesta tarde, você também precisa receber o Espírito Santo. Você precisa receber a paz do Espírito Santo. Você precisa receber o dom do Espírito Santo. Você precisa abrir as portas do teu coração. Você precisa abrir seus braços e dizer, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, acampa sobre mim. Vem Espírito Santo, já não estou suportando mais essa luta. Vem Espírito Santo, que eu estou encurvado diante desse problema. Vem Espírito Santo, me abraça forte. Me abraça forte, Espírito Santo, que eu não estou aguentando tanta luta, tanta aflição. Tanto o Espírito Santo que eu estou andando curvado diante desse problema, que eu não estou aguentando mais. Aí o Espírito Santo vai chegando de mansinho. O Espírito Santo vai chegando, vai invadindo o teu corpo, vai invadindo a tua vida. E aquele Espírito que você andava encurvada diante dele, o Espírito Santo vai chegando. Aquele cheiro suave do Espírito Santo, que o espírito maligno não resiste, o cheiro do Espírito Santo sai em retirada, e o Espírito Santo vai te abraça. Aí daqui a pouco você começa a chorar, você fica embriagado, cheio do Espírito Santo. Depois você pega a gritar, você começa a glorificar, você deita no chão, rola para lá, rola para cá. Que o povo vê e fala assim: olha, fulano tá ficando doido, fulano tá ficando maluco, fulano tá doente, vão levar para o hospital. Ele diz: não, deixa eu quieto, que eu estou recebendo a unção dobrada do Espírito Santo. Eu estou recebendo a minha vida. Eu estou sentindo uma coisa gostosa que vocês não estão sentindo. Busca a presença do Espírito Santo para você também receber o Espírito Santo. Quer dizer para você nessa tarde, o Espírito Santo é tudo a nossa vida. Quando nós vamos deitar, nós falamos: Espírito Santo, acampa sobre a minha cama. Acampa sobre mim na minha cama, Espírito Santo. Que eu tenho um sono suave, uma criança. Ô Espírito Santo, o dia está amanhecendo, Espírito Santo. Chegou o momento, Espírito Santo, de eu trabalhar, Espírito Santo. Ô Espírito Santo, acampa sobre mim. Me abençoa, Espírito Santo, no trabalho. E quando você chega na porta, vê a paisagem de uma parte para a outra, uma vista maravilhosa que Deus te deu. Você agradece o Espírito Santo, os pássaros cantando. Você agradece o Espírito Santo pelas árvores que você está vendo. E pede o Espírito Santo sua caminhada no trabalho. Pede o Espírito Santo para acampar no teu trabalho. Pede o Espírito Santo para abençoar seu patrão, a sua patroa. Pede o Espírito Santo. E naquele momento, aquele Espírito que andava você encurvada diante desse problema, eles são de retirada. Que na palavra de Deus fala para nós que aonde que a luz chega, as trevas vão embora. E o Espírito Santo é a luz. E aquele espírito que está andando você encurvada, é as trevas. Aí você está livre. Vamos orar para você receber a vitória da mão do Senhor. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Pai, eu te apresento a ti, meu Pai, esse copo com água, Senhor, essa vasilha com água, está se apresentando nessa tarde. Pai, coloca, Pai, tuas mãos santas, Pai, tuas mãos poderosas sobre essa água, Pai. Quanto, Pai, a pessoa participar dessa, Pai, que receba a cura, receba a paz, a alegria, felicidade nas tuas mãos. Que o anjo, Pai, o anjo da paz, o anjo da alegria, o anjo da felicidade, o anjo da cura, faz um movimento nessa água. Assim, Pai, que essa pessoa participar dessa, Pai, que receba a unção dobrada do Espírito Santo. Receba a paz, receba a alegria. Receba a tua cura, receba aquilo que você necessita de receber das mãos do Senhor. E nesse momento, Pai, consagro, Pai, abençoe essas peças de roupa, Pai, que está sobre esse rádio. Pai amado, Pai querido, coloca a unção dobrada do Espírito Santo nessas peças de roupa. Pai, quando a pessoa, Pai, que é dono dessa peça, eu recebo. Vestir, meu Pai amado, essa peça de roupa, que receba a unção dobrada do Espírito Santo. Repreende todo o vício, repreende todo o mal, para que essa pessoa seja liberta agora e transformada agora para a honra e a glória do seu Jesus. Pai amado, Pai querido, abençoa cada ouvinte, ó Pai, que está ouvindo a palavra nessa tarde. Abençoa poderosamente cada ouvinte, ó Pai, que pediu oração. Pai, realiza a grande obra e dá vitória no nome de Jesus Cristo. Amém.